Veja aí, 24, no versículo 42. 24, 42. Veja, acharam na sua Bíblia? Ali diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios ou com bêbados, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, meus irmãos? Bom, primeira coisa que eu quero afirmar, o que a palavra de Deus afirma aqui, que o Senhor Jesus vai voltar. Amém? Olha, muitas pessoas já tentaram ao longo da história: ah, Jesus vai voltar em tal data e tal data. Não. Se alguém aparecer com esse tipo de previsão, mentiroso é. Amém? Não há uma data específica. Há um fato: que ele vai voltar para buscar a igreja e julgar esse mundo. Agora, se nós não sabemos a data, e é bom que não saibamos, se nós soubesse a data, nós não teria problema. Se você está andando com o Senhor, tudo bem. Mas como seria aquele falso cristão, ou até o não cristão, quando chegaria na véspera, ele ia, entre aspas, se arrepender, ia tentar consertar toda a sua vida, errou à vontade, foi mal, foi hipócrita, foi uma pessoa fraudulenta, e às vésperas da vinda do Senhor, ele diz: ah, Senhor, agora eu me arrependo, perdoa tudo, está tudo zerado a conta. Bom, não seria bem assim, mas ele imagina que seria. Agora, três tipos de pessoa, três maneiras de esperar o Senhor. Nós não sabemos a data, mas nós sabemos como devemos esperar e como não devemos esperar. Se você vai receber uma visita na sua casa, bom, se você julga que essa pessoa é uma pessoa importante, muito amiga para você, você espera de uma maneira. O que que se faz para esperar uma pessoa importante na sua casa? Se ela vai se hospedar, vai dormir uma noite, duas noites lá, o quarto dela, você vai deixar desarrumado? Não. Provavelmente vai colocar o melhor lençol que você tem ali na cama da pessoa, vai limpar, e se você tem um perfuminho para ambiente, você até vai botar um perfume para a pessoa se sentir bem lá dentro. Não é assim? A comida, como será a comida? Ah, a pessoa vai comer qualquer coisa. Não, porque você ama muito essa pessoa. Ela até nem está pedindo comida especial, mas você está dando. Não é assim que a gente recebe os nossos amigos? Pois veja aqui, olha o que o Senhor diz no 42. Vigiai, esteja acordado, esteja atento. Porque se o pai de família soubesse quando viria o ladrão, se nós soubéssemos quando seríamos atacados, nós íamos nos precaver, protegendo mais ainda nossa casa. Assim vai ser a vinda do Senhor. Olha, então o primeiro tipo de pessoa: se é para nós estar apercebidos, estar vigiando, estar acordados, o primeiro tipo de pessoa está esperando o Senhor acordado. No sentido: Senhor, eu estou com a minha vida em dia. Quero, Senhor, venha repentinamente. Quero eu morra repentinamente, então também vou me encontrar com o Senhor. Eu quero, Senhor, estar com a minha vida em dia, não vivendo de qualquer maneira, desleixado em relação às coisas do Senhor, mas todos os dias andando com Deus, sendo fiel a Deus, aqui nesse mundo, representando Deus, fazendo bem às pessoas. Primeiro tipo de pessoas estão então acordadas, não estão dormindo. Tem um segundo tipo de pessoa, que são, vamos dizer assim, dá para chamar também os fiéis, que o Senhor chama aqui, ó, verso 45, quem é o servo fiel? E você viu a palavrinha seguinte? Fiel e prudente. Prudente é aquela pessoa que tem juízo. Veja, no trânsito, às vezes passa um maluco por você, corta você, corta todo mundo, faz loucura. Como é que a gente diz uma pessoa, essa pessoa está louca? Louco não é, vamos dizer, é uma maneira de falar, ele não é débil mental. Ele está sem juízo. Ou se ele pega um automóvel e está andando a 200, está todo mundo andando na velocidade normal, e ele literalmente a 200. Passa por você e você vai dizer, que loucura é essa? Ah, se a gente tivesse o telefone da polícia, ligava na hora para prender esse maluco antes que ele mate alguém. Você está vendo, é uma pessoa sem juízo, sem cuidado naquilo que faz, pois ele é imprudente. Tem o tipo de cristão, se é que dá para dizer cristão, imprudente. Às vezes está vivendo perigosamente, eu digo assim, vivendo à beira do abismo. Não viva à beira do abismo. Ah, eu vou fazer tal coisa que eu sei que é errado, mas isso, depois eu estou ali caminhando na linha, mas eu sei que eu não vou cair. Às vezes tem pessoas que cometem erros, e depois que cometer o erro e o prejuízo é grande, às vezes é um prejuízo de imagem, um prejuízo moral, outras vezes é um prejuízo financeiro, e a pessoa depois que passa, ela diz, mas como que eu fui fazer isso? Um homem de bem, uma mulher de bem, e depois cometeu um erro, seja lá qual for, mas aquilo lhe trouxe prejuízo. Mas como? Eu nunca imaginei que eu um dia faria isso. Sabe por quê? Porque caminhou à beira do abismo, à beira de um erro, e ela diz, não, comigo não vai acontecer, com outros sim, mas eu sou diferente, eu sou firme, eu não cedo. Deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém de nós conhece a nós próprios tanto que possa dizer, comigo não vai acontecer o pior. Escutou o que eu disse? Você não se conhece tanto. Quantas pessoas que antes eram pessoas excelentes, e por não conhecer as suas fraquezas, ou a possibilidade de fraqueza, elas foram avançando o sinal, avançando, avançando. Quando se viram, estavam emaranhadas, estavam cheias de nós e linhas na volta de si, estavam amarradas. Pois a pessoa imprudente, quando o Senhor Jesus voltar, ela será pega de surpresa. E não vai ser levada ao céu. Por que que eu falo essas pregações antes do Natal? Porque quando a gente fala de Natal, tem todo um ambiente na sociedade, está tudo ficando diferente nos últimos dias, e até o Natal vocês vão ver, há uma certa agitação que é grudar no nosso coração também. E aí a gente se volta para a palavra de Deus, estamos lembrando da primeira vinda de Jesus no Natal, e a igreja fala da segunda vinda quando o Senhor Jesus retornará. Pois tem um outro tipo de pessoa, veja comigo aí, lá no verso 48, no verso 48. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, olha, o servo mal vai dizer, meu senhor está demorando muito. Ei, meus irmãos, quanto pai, quanta mãe já chegou em casa? Foram às vezes fazer um passeio, ou foram ao fim de semana à praia ou à serra, E disseram para os filhos: olha, nós vamos chegar domingo de noite. Mas, de repente, deu um mau tempo lá na praia e você resolveu almoçar e vir, chegou às 2 da tarde. E os filhos estavam aprontando em casa. Chegou antes da hora. Quantas pessoas já, uma vez nós voltamos da praia, lembra, Tânia? Nós tínhamos saído de férias e deixei um ou dois irmãos lá cuidando da nossa casa, né? E eu marquei o dia de a minha volta, mas também por motivo de mau tempo na praia, voltamos um dia antes. Bom, eu não posso nem dizer o que eu encontrei dentro da casa. Mas eles foram pegos de surpresa, né? Não era nada maligno assim, mas uma bagunça. E eles tinham feito umas pegadinhas uns para os outros, e eles esperavam que eu vinha no dia seguinte, e eu cheguei um dia antes. E eles disseram: pastor, nos perdoa, pastor, nos perdoa. Claro, não era nada absurdo, era brincadeiras entre eles, mas com assim, coisa de gurizada. Assim vai ser a vinda do Senhor Jesus. Se a gente sempre dá, mas está demorando muito, eu posso dormir um pouco mais, eu posso levar a vida mais desleixada um pouco mais. Ou eu posso viver de uma maneira mais negligente. Diz aqui o servo que tinha ganho da parte do seu senhor autoridade para administrar. Se você vê ali no verso 45, diz assim que o senhor lhe confiou os outros conservos. Ele ficou, como um capataz, ele ficou de líder dos outros empregados. E ele devia sustentar os empregados. Em vez de sustentar, em vez de cuidar dos demais funcionários, diz ali no verso 49, o servo mau passou a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, com embriagados. Aqui tem uma coisa para mim muito importante. Se a gente acha que o Senhor vai vir mais adiante, vai se instalando na nossa mente um pensamento que nós podemos viver de qualquer maneira. Vai se instalando aquele pensamento que lá no finalzinho, quando eu achar que tá, ou eu estou partindo desse mundo, ou então o Senhor pode estar voltando, quando eu achar que está chegando lá, eu me arrependo. Engano. Muitas pessoas já me disseram assim: pastor, quando eu for mais velho, eu vou me ocupar com as coisas de Deus. Por enquanto eu quero aproveitar a vida. Não tem maneira melhor de aproveitar a vida do que aproveitar com o Senhor. Mas essa pessoa entende que não, que o Senhor é um atrapalho na vida dela. Só que tem uma coisinha, a pessoa que sabe o certo e não faz o certo, e ela diz lá adiante, depois. Quando ela quiser se arrepender, escute o que eu estou te dizendo, ela não consegue mais. Você ouviu? A pessoa que sabe que deve estar vigiando, andando com o Senhor, a vida cristã com o Senhor, mas aí ela não faz, ela quebra preceitos, quebra a palavra de Deus, ela vive conforme o que ela quer fazer e não conforme o que Deus quer, e ela sempre diz: depois, o dia que quiser se arrepender, não conseguirá. Por quê? A Bíblia diz: dureza de coração. A pessoa foi ficando insensível. O apóstolo Paulo falou isso numa outra linguagem. A consciência da pessoa ficou cauterizada, quer dizer, queimada. A pessoa, ela vai derrubando, e vai derrubando cercas, vamos dizer, cercas mentais. Tem coisas que Deus plantou no seu coração, e se você for quebrando, chega um ponto que você não consegue mais. Não é que Deus não te perdoe mais. Deus perdoa se houver arrependimento verdadeiro. Mas a gente não consegue mais. Qual um exemplo bíblico disso? Judas. Judas era um crente. O Senhor Jesus, quando convidou ele para ser do grupo dos 12 apóstolos, o Senhor não se enganou. O Judas foi fazer missão. O Judas curou doentes. O Judas, num período da vida dele, antes de se desconverter, o Judas expulsou o demônio. Mas ele começou com um erro pequeno. Diz na Bíblia que ele cuidava a bolsa. Os apóstolos deram para ele ser o tesoureiro do grupo. Então ele cuidava a bolsa do dinheiro do grupo. O caixinha. E ali ele metia a mão e pegava para ele. Talvez um dia pegou, tipo assim, R$5. Não deu em nada. Um outro dia ele pegou R$10 para si. Não deu em nada. Vocês acham que Jesus não sabia? Jesus sabia. Outro dia pegou 20 e ele foi avançando e chegou ao ponto que traiu o Senhor, vendendo-o de novo por dinheiro. Quando ele viu que tinha feito a maior bobagem da sua vida ao vender o Senhor, a Bíblia diz que ele tentou se arrepender. E conseguiu? Não. Ele foi avançando a ponto de não conseguir retornar. Bom, nós podíamos dizer que o Judas é esse servo mau, que o Senhor confiou a ele talentos, dons, autoridade, e esse homem acabou botando tudo fora. Olha aqui, dois probleminhas. Eu já vi na vida, tem gente da mais velha que eu aqui, que já viram também o que eu vou dizer agora. Você já viu que tem gente que não pode ter autoridade? Vocês já viram? Dá uma função para ela. Ó, tu vai cuidar aqui de 5 funcionários lá na empresa. Ele vai pisar em cima daqueles 5. Vocês já viram isso aí ou não? Quem já viu isso? Se bota ali os irmãos ali na rua, 5, um vai cuidar de 5 que cuida dos nossos automóveis lá. Ah, me deram autoridade, agora sim. Esses outros vão ver como é que se trabalha. Não podem ter autoridade, que eles vão gerenciar mal. O negócio, como se diz, sobe para a cabeça. Olha aqui o que esse servo diz no verso 49. O como estava se demorando na cabeça dele. O Senhor não volta, não volta, não volta. Eu vou dar um laço nesses empregados aqui que eles vão ver. Eu vou assumir uma posição de superioridade. E a segunda coisa, ele não soube gerenciar o que é ter autoridade. A segunda coisa, ele começou a beber e comer com pessoas más. Olha, comer e beber com ébrios, com gente que não está nem aí para Deus. Aliás, esse tipo de gente não está nem aí para a sua própria saúde, porque está estragando a própria saúde. E eles foram destruindo. Tudo esse comportamento desleixado, de oprimir os outros, de se envolver com coisa ruim, esse comportamento tinha algo por trás. O Senhor está demorando. Não vai dar em nada. O Senhor nem sei se vem ainda, ou nem vem mais. Lembra lá na segunda carta de Pedro, que nós lemos na abertura do culto? Tinha gente já no início do cristianismo, ali pelo ano 60, aquela carta foi escrita, no ano 60, 60 e poucos. Ah, Jesus não volta mais. Jesus tinha subido do céu há 30 anos apenas, naquele período lá. E já tinha, não, Jesus não volta mais. E aí o apóstolo Pedro respondeu por quê? Sabe por que o Senhor não voltou ainda? Porque ele é paciente. Ele está aguardando que mais e mais pessoas se voltem a ele. Ou que até hoje já diríamos que até algum cristão morno, um cristão apagado, se converta de novo. É por isso que o Senhor não volta. Se o Senhor Jesus tivesse voltado em 1979, eu vou usar uma data importante na minha vida. Se o Senhor Jesus tivesse voltado em 79, eu estaria no inferno, porque me converti em 80. Que ano você se converteu? Ainda lembra? Que ano você se converteu? Se ele tivesse voltado uma semana antes da sua conversão, um ano antes da sua conversão, você estaria perdido. Ah, Senhor, ainda bem que o Senhor não voltou no meu caso, no ano de 79. Obrigado, Senhor. Você está entendendo por que o Senhor, no bom sentido, está retardando a vinda dele? Porque ele é paciente e ele tem um amor grande, grande conosco, que quer que todos sejam salvos. Esse chamado de hoje, meus irmãos, é um chamado a nós estarmos vigiando. Esse barulho todo do Natal, tem gente que chama do Espírito do Natal. Olha, eu prefiro ficar com o Espírito de Deus. Porque esse barulho social aí na rua que existe, isso aí, a forma que é feita não é de Deus. Você concorda comigo? Do jeito que é feito, não é o Natal de Jesus. Por isso que a igreja de Jesus tem que estar dizendo: Natal é Jesus. Ontem à noite, tudo que se fez aqui era dizer para o grande público: Natal é Jesus. E enquanto o Senhor não volta, você sabe que a maneira de esperar, então, não é dormindo, relaxadamente, não é se juntando com gente que não ama a Deus, fazendo o que eles fazem. Não, nós não vamos fazer o que eles fazem, mas é esperar acordados, vigiando, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer hora, num abrir e fechar de olhos. Você já pensou? Outro dia nós fizemos esse exercício aqui na igreja, né? Dá uma piscadinha aí com seus olhos, pisca. Quanto tempo durou? Daria tempo para se arrepender nessa piscadinha aí? De maneira nenhuma. Daria tempo para fazer um conserto na sua vida? De maneira nenhuma. Então, a igreja, você cristão, anda com o Senhor e esteja sempre atento. Não te deixe envolver pelo que é mal, pelo que é ruim. E também aquilo que o Senhor te deu. Eu gosto de falar muito desse assunto. Aquilo que o Senhor pôs na tua mão. Vê que aqui, ó, esse empregado, um foi bom, fiel, e o outro foi mal. Todo mundo é assim, ou você é bom ou você é mal. Você não está no meio, não tem meio termo. Você está vendo aqui que os servos receberam da parte do patrão. Tipo assim, o patrão ia fazer uma viagem e diz: ó, cuida dos empregados, cuida aqui da propriedade, da fazenda, administra tudo, você é um mordomo, eu estou entregando na tua mão. O Senhor entregou na nossa mão talentos. Tem gente aí que, da música aí, ó, ganhou isso de Deus, natural, estudaram depois, mas já está dentro deles, música está dentro, não está? Para mim, eu acho que Deus entregou um talento de pregar a palavra. Acho mesmo, vocês que o digam. Até os 2 anos eu não falava uma palavra. Minha família pensava que eu era mudo. Ainda bem. Né? Minha família já ia me levar no médico, seguria mudo, não fala nada. Depois que começou a falar, né, não para mais. Então eu tenho que botar isso que Deus me deu, eu, uma vez convertido a Jesus, colocar a serviço dele. Você tem suas capacidades que Deus te deu. Você nasceu com a sua capacidade. Pode desenvolvê-la depois, mais ainda. Tem gente que tem uma capacidade para ganhar dinheiro. Onde bota a mão dá certo. Não tem? Tem gente que tem esse talento. Aquilo que Deus põe na tua mão, você põe na mão de Deus de volta. Põe na mão de Deus. Se você tem capacidade, às vezes, para administrar pessoas, abençoe, nunca pise em cima das pessoas, mas abençoe essas pessoas. Seja qual for a sua capacidade, faz com que Deus ganhe louvor com isso que Ele próprio te deu. Se Deus não ganhar o retorno nosso, então, na verdade, nós estamos como que tomando para nós algo que Ele nos emprestou. Dê esse louvor, dê essa glória para o nosso Deus. Escute de novo, só vou ler esse finalzinho. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus empregados para dar-lhe sustento ao seu tempo? Feliz é aquele servo que, quando o Senhor voltar, achar o servo fazendo assim. Mas aquele servo, o servo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se. E esse servo passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Hein, meus irmãos e minhas irmãs? E quando Jesus voltar, está determinada a sentença. Está determinado também e classificado quem somos nós. Ou servos bons, ou servos maus e negligentes. E nesse período que antecede a Natal, eu volto a dizer, insisto nisso, não deixa esse espírito mundano tomar conta do teu coração. Pelo contrário, aproveita essa época do ano, dizer: Deus, eu quero me aproximar mais ainda de ti. Eu quero me consagrar mais, eu quero vigiar mais, eu quero andar mais na tua presença. E aí, venha o Senhor a hora e dia que vier, você está pronto. Você está pronto. Você já deve ter passado aquela situação, as mulheres, creio que mais. Chega às vezes uma visita que não marcou dia e hora. Já chegou na sua casa alguém que não marcou e você estava com a casa desarrumada, as coisas tudo fora do lugar, casa por varrer, e de repente você tem 2, 3 filhos que já pode te ajudar na casa, e alguém diz assim: você vai lá e faz um tempinho com a pessoa no portão, e segura ela meio aí, porque nós vamos arrumar tudo, e em 5 minutos a casa está pronta. Não, 5 minutos não, em 2 minutos. Esconde tal coisa, bah, bah, bah. E rápido a casa... Ninguém passou isso ainda, né? Todo mundo já passou isso. A louça em cima da mesa. Pior se a louça está na pia. Aí é brabo. Fazer o quê em 2 minutos, né? Joga um pano por cima. Quem é criativo, inventa. De maneira que a visita chega lá, oh, tudo arrumadinho, né? Ela não vai dizer, mas ela está... Você conseguiu enganar bem. No bom sentido, tá? Conseguiu enganar bem. Mas quando Jesus voltar, não dá para fazer em nenhum minuto uma tapeada rápida. Não dá. Porque será num abrir e fechar de olhos. Você tem andado bem com o Senhor? Você tem andado com Deus? Você não precisa me responder se é você e o Senhor. Você tem cuidado do maior patrimônio que Deus te deu? Sabe qual é o maior patrimônio? É a sua vida. Seu corpo. Sua alma. O maior patrimônio nosso é isso. Hoje de manhã estão sepultando lá na África do Sul aquele grande líder do país deles, Nelson Mandela. Está sendo sepultamento agora de manhã. É um homem que numa fase da vida dele apelou para as armas, para a violência, e não deu certo. Acabou preso e depois, ao sair da prisão, quase 30 anos de prisão, ele deve ter refletido muitas coisas na vida dele. E aí ele disse: vou fazer outro caminho, o caminho da paz. E esse deu certo. Mas eu quero falar um grande líder, sepultado hoje, já morto há dias atrás. Um homem desse, será que foi para o céu? Ah, pastor, mas ele foi um homem muito bom. Foi no final, últimos anos, foi muito bom mesmo. Mas nós não vamos para o céu por ser bom. Se fosse por ser bom, então Jesus não precisava ter vindo, né? Para que todo aquele sacrifício? Nós vamos para o céu por ter Jesus como Senhor da nossa vida, por amá-lo e por andar com ele dia a dia. Pode ser que um homem tremendamente influente no mundo, e foi mesmo, um homem que fez um grande bem ao seu país, e eu acho que ao mundo inteiro, mas isso só não lhe garante a salvação. O que garante a salvação é você se voltar para o Senhor de todo o seu amor, entendimento, força e alma. Volte-se para o Senhor. Você está levando a vida, estou empurrando de barriga a vida. Não, firma no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Aleluia. E eu quero fazer uma pergunta que eu fiz quinta-feira à noite. E é uma pergunta que não está em moda. Mas eu não me preocupo com a moda evangélica em geral. Se você morresse agora de manhã, você estaria salvo ou não? Se você morresse agora, e é possível, qualquer de nós cair morto aí, você estaria salvo ou perdido eternamente? Ou se o Senhor voltasse repentinamente, como será, como um ladrão, que não marca a hora. Se o Senhor voltasse, você estaria entre os servos bons, que o amam, ou o servo negligente? Feche seus olhos. Responda essa pergunta a você mesmo. Responda a você. E penso que existem três respostas. Uma resposta que diz, ah, se o Senhor voltasse agora, eu estaria perdido. Outra resposta pode dizer, eu não sei. E uma terceira diria, eu estou com o Senhor. Que a vinda do Senhor não seja uma surpresa para você. Porque você está andando tão perto do Senhor, que o dia que Ele voltar apenas será uma continuidade do seu relacionamento com Ele. Um relacionamento agora eterno. Mas se você não tem certeza, pastor, se eu morresse agora, eu não tenho certeza de nada. Então eu devo te dizer, entrega a tua vida para Jesus. Ou se você já teve certeza e perdeu essa certeza, é porque você está se desviando de Deus. Você está afastado. Volta para o Senhor, volta. Ele te recebe, Ele te ama. Não fique empurrando para depois... Esse tipo de pensamento é um veneno mortal para a sua alma. Atitude, tome-a agora. Se você está tomando uma atitude diante de Deus e preparando o seu coração mais para a vinda do Senhor Jesus, então você pode colocar a mão no seu coração e dizer, eu estou me preparando, Senhor. Eu estou tomando essa atitude de me aproximar mais, me determinar. Hoje tem crente aí determinando que vai ficar rico, que vai ficar isso, que vai ficar aquilo. Eu quero que você determine que você vai ser um crente de verdade e maduro. Isso nós temos que determinar, meus irmãos. Nós temos que ser determinados naquilo que tem valor eterno. No nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos pela tua palavra e a tua palavra nos chama a vigiar, a não vivermos anestesiados. Essa sociedade sem Deus está morta, está anestesiada, insensível para ti, mas aqui estão teus filhos, amém, meus irmãos? Aqui estão teus filhos, Senhor, que te amam e que não querem passar a vida aqui descansando, dormindo, mas querem estar ali cuidadosamente, zelosamente andando perto de ti. Nós queremos te amar, Senhor, e aqui cada dia da nossa vida te servir. Talentos, dons, dinheiro, saúde, que o Senhor deu a nós, nós queremos investir isso na tua obra, Pai. Queremos abençoar o teu reino, abençoar pessoas. No nome de Jesus, nós não queremos gastar nossa vida conosco mesmos. Eu não quero, e você, meu irmão? Eu não quero gastar minha vida comigo, Deus, ainda que a gente pode usar a nossa vida para tantas coisas boas. Usufruir, mas nós queremos também entregá-la para o teu reino. Queremos estar entre esses servos fiéis e prudentes, entre esses servos que têm juízo e que se dedicam a ti. Fala conosco cada dia, Deus, e desperta em nós uma fé tão viva, uma fé como daqueles heróis da Bíblia, como Pedro, Paulo, Moisés, Abraão, homens que se entregaram a ti, assim seja entre nós, homens, mulheres, que dizem: a minha vida é tua, Senhor, e para o serviço do teu reino. Assim estamos sempre prontos para a tua vinda. Para o dia que o Senhor chegar, nós podemos saudar o Senhor e o Senhor também dizer a nós: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vinde benditos do meu Pai. E sabem que todos nós sempre estamos de um lado ou do outro. Ou você está entre o servo fiel e prudente, ou está entre aquela pessoa descuidada. Você não está no meio termo. Isto não existe. Tudo bem? A palavra de hoje te ajuda a vigiar mais. Esse é o propósito. Vigiar. E aquilo que Deus entregou na tua mão, não guarda só para ti. Não guarda só para ti. Sabe um segredo da vida? Jesus disse: quem quer ganhar a vida, perde. No sentido, para mim, tudo. Essa pessoa vai se dar mal. Pode saber. Pode escrever, pode ver na rua aí. Um egoísta, um avarento se dá mal. É uma questão de tempo, só espera. Quem quer ganhar a vida, perde. E quem perde a vida, no sentido, quem entrega a vida pelo meu reino, esse ganha a vida. Aquilo que Jesus disse não vai mudar. Mudam os tempos, mudam o tipo que a gente vive, muda a tecnologia, mas o que Jesus disse é eterno. Não vai mudar. Deus te abençoe, para você poder servir o Senhor cada dia da sua vida. Amém?